visual contrastando na 190. Firmo. American Line 230, call Recife, 125.45, if unable, 126.85. 2545 or 2685, good day, American 230. Good day. Stan 3305 no solo 27, livre à direita, táxi autorizado via Eco ou Delta, Alfa, chame antes da taxa Juliette. Eco Delta e Alfa, chama antes da Juliette, da 3305, quanto é da sua escuta, senhor? Firmo. Na 35, novembro, Astralisk. Novembro, Astralisk vai para toque arremetido ou pouso final? Toque arremetido. Gente, autorizado toque arremetido, pista 35, 190 grau, 02 nós. TGL autorizado, novembro, Astralisk. Pista 35. 35, afirma. Autorizado, sinal Electric, reporte estabilizado. 2.100 repetições de altitude, vai estar estabilizado no final da SEU Azul 412. Localizador 2782. Azul 2782, complexo final, chame torre, 118, decimal 95. 118.95, uma boa noite. Boa noite. Salvador, muito boa noite, Azul 2782. Azul 2782, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso na pista 190. Vai lá. Xanair 6313, Torre Salvador. Cópia Guarulhos 3613. Xanair 6313, autorizado para Guarulhos, conforme rota do plano de voo. Azul 190, Tango Bravo Eco. Nível 360. Após decolar, curva direita, saída Sambo 1. Após Leda e Motiva, controle Salvador 120 decimal 8, torre 118 decimal 95, transponda 5125. Estabilizado, conforme rota para São Paulo, Guarulhos, hotel Roma 0, Tango Bravo Eco, nível 360, decola com curva direita, posse, Roma 0, São Bruno, Leda, disposto, ótimo. Correto, chama pronto para acionar. 2215, eu trato com 25125. November Oscar Whisky, tocou RMT na 35 aos 28. Mantenha pro, suba para 1 no mil pés e aguarde instruções. Mantenha pro, respira para 1 no mil pés, November Oscar Whisky. Azul 2782, informação de tráfego para Alfa 28, à sua esquerda, 5 milhas, se afastando rumo norte. Autorizado o pouso, na 10, 1970 graus, 02 nós. Só confirmando o vento, 170 com 2? Termo, 1970 graus, 02 nós. Ciente, deu repouso. November Oscar Whisky, prossiga até a rotatória subindo para 1 no mil pés. Ao atingir a rotatória, inicie espera. Ciente, rotatória 1 no mil pés, November Oscar Whisky. Firmando, Ceasa, November Oscar Whisky. Ceasa. Ceasa 1 no mil pés, November Oscar Whisky. Whisky, suba para 1.500 pés. É para 1.500 pés, não é melhor só Whisky. Está autorizado, curvar à direita e prosseguir até a RMA na minha escuta, aguardando autorização para o toque arremetido. 7, subindo para 1.500 pés, na pro da RMA, aguardando instruções de novembro aos Whisky. Veio azul. 4235. Azul 4235, complexo final, chame torre, 118, decimal 95. 1895, azul 4235. Azul 2782, no solos 31, livre direito e táxi de Alfa e Kilo, posição 4 Lima, parte 3. Alfa Kilo 4 Lima, parte 3, 2781. Por Salvador, boa noite, Azul 4235, final de 6 milhas da 10. Azul 4235, continua a aproximação, autorizado pouso, 180 graus, 03 nós, pistão no zero. Leu e pouso, 4235. Na 224, se possível, mantenha a máxima velocidade que puder entregar para o sequenciamento número 1 na aproximação. Papa Romeo, November Oscar Whisky, situe 360 graus pela sua esquerda. Reporte interceptando, final 17. 360 pela esquerda, reportará na final da 17, November Oscar Whisky. Interceptando na final da 17, November Oscar Whisky. Gente, reporte interceptando, inicio 360 graus pela esquerda. 7360 pela esquerda, reporte interceptando o November Oscar Whisky. E 5972, boa noite, autorizado chegada Bonf, desça para o nível 060, redução de velocidade 250 nós, número 2 na aproximação. Gente, descida para o 060, reduzindo para 250 nós, 5972. Portão 02, autorizado, chame pronto para o táxi. O Chanel 6313. Autorizado, chame o táxi 6313. Receptor, sinal da 17, November, Oscar Whisky. Papa Romeo, November, Oscar Whisky. Continue a aproximação visual, chame visual com a pista 17. A visual do presente, November, Oscar Whisky. Estado de toque arremetida, pista 17, 190 graus, 03 nós. Autorizado, toque remete na pista 17, November, Oscar Whisky. Azul 4235, no Solos 35, livre à direita, Delta ou Eco, após Alfa, acusa antes da Juliette. Libra, Delta, Alfa, chama da Juliette 4235. Boa noite, autorizado chegada, Bomé de Una, desça para o nível de voo 070. Bomé de Una, desça 070, Bomé de Una, 070. Chanel EA3, 1-3 para o passe com 101 a bordo, alterno a Galeão, autonomia de 5 horas e 30. Ataque, ponto de espera, pistão no zero. Prisar o táxi do EA3, 1-9. No POB? Chanel 6313, confirmando o POB? O POB é 101 para 6313. Ciente. 88, boa noite, autorizado chegada a Bonfi, desça para o nível 080, redução de velocidade 250 nós, número 4 na aproximação. Bonfi 080, reduz. 250 como número 4, gol 1888. Chanel 6224, desça para 2000 pés, ajuste chama 096, autorizado sinal ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000-096, da livre ILS, reporte estabilizado. 6224. Rio 5972, canceladas restrições de altitude, desça para 3000 pés, ajuste chama 096. Tirando as restrições de altitude, descendo para 3.000, 1.09, 5.972. 1970, cancelada as restrições de altitude, desça para 4.000 pés, ajuste 1.06. É, desculpa, foi para o 1970? Tá aqui solicitando toque remetido na pista 10, aguarda o avião que decolar. Cancelada as restrições de altitude, desça para 4.000 pés, 1.06, voo 1970. Voo 1888, desça para o nível 050. 050, gol 1888. Cruzar o aeródromo. Afirmo, tem condições da base pela direita, vai manter o setor sul aguardando a decolagem do tráfego. Cruzado, aguarde para girar a base pela direita. Aguardando, November Azuis. Xaner 6313. Autorizado a decolar, 220 graus, 049. Pista no zero. Cruzado a decolar, 220 graus, 049. Na 3178, boa noite, autorizado chegada Bomed 1, desça para o nível 060, redução de velocidade 250 nós, número 5 na aproximação. Gente, está 3178, descendo para o 060, reduzindo 250 nós, número 5 para a aproximação, 3178. Está autorizado em nível 360 com 4 nós, após decolagem 0. A esquerda na saída por transição Aracaju, controle 1208, 8295, transponder 5138, azul 498. É, chama pronto para acionar. Barro meu, November Oscar Whisky, autorizado. Perna base pela direita, pista 1-0, chame na final. Dando perna base pela direita, dá 1-0, recortará na final, November Oscar Whisky. O Xaner 6313 decolou os 41, chame o controle de Salvador, 120 decimal 8. 208, Xaner 6313, boa noite. Salvador, boa noite, Xaner 6313. Xaner 6313, boa noite, contato radar. Vou para o nível de voo 360, após 2.000 pés, autorizado direto Leda. Ok, sobe para o nível 360 e voa Leda na presente 7-0, pode voar ITAP para evitar formações? Autorizado ITAP, gol 970, complete redução de velocidade para 220 mais. Agora ITAP, 220 mais, gol 970. Rio 5972, complete redução de velocidade para 210 nós. Estamos reduzindo agora, atingindo 210 nós agora. Gente. E o 5972 desça para 2000, país autorizado, sinal ILS X-Ray, reporte estabilizado. Desce para 2000, reportará estabilizado no ILS X-Ray 5972. Gol 970, desça para 3000 pés, redução de velocidade 2109. 3000 pés, 2109, gol 170. Verosco Whisky, tocou remeter aos 4-4 na pista 1-0, curva à direita e aguarde para interceptar a final da pista 3-5. Curva à direita e aguardará para interceptar a final da 3-5, novembro Verosco Whisky. 8 decimal 9-5. 190, 5, 6, 2, 4. Controle, gol na 970, boa noite. Gol no 970, boa noite, autorizado chegada Bonnet 1, desça para o nível de voo 070, redução de velocidade para 250 mais. Número 5 agora na aproximação. 770, reduzindo 159, gol 1970. 2, 2, 4. Chanel 224, avistado. Autorizado o pouso, pista 1-0, pista molhada, 220 graus 03 nós. Informação de tráfego, Papa Alfa 28, Alfa, 1.000 pés, litoral sul de Salvador, pelo mar. Pista travou, Xanem, 224, livre pouso, pista 1-0. November Osco Whisky, mantenha a proa do farol de Itapuã. Sente, mantenha a prova do farol de Itapuã, November Osco Whisky. Gol 988, redução de velocidade 210 mais. 2210 mais, gol 1888. Gol 970, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado X-Ray, reportaremos o som 970. Cinco, nove, sete, dois, está interceptando o sinal do localizador. Rio 5972, complete sinal Chime Torre, 118 decimal 95. 118 95, 5972. Você espera sobre o farol de Itapuã, 9 emperador Cristo aqui. Torre Salvador. Boa noite, 5972 da Rio, estabilizado, localizador X-Ray. Cliente Rio 5972, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, pista molhada, informação de tráfego, Papa Alfa 28 Alfa, no setor sul do aeródromo, próximo ao farol de Itapuã, aproximadamente meia dúzia de milhas na sua posição nordeste, aproximadamente. Ele está 1.000 pés fazendo espera. Cliente Rio 5972. Sou Chanel 6224, no solo aos 48, livre à direita, ingresse na Eco ou Foxtrot, ou até Golf, e chame na Texuel. Ok, vai chamar na Alfa, está livrando de Foxtrot, sou Chanel 6224. Gente. 5972, final baixado, travado visual. Tente, aguarde autorização de pouso. Tente, 5972. Livro fixo, mesando de quatro. 3.000 pés, complete redução de velocidade 200 nós. 3.000, 200 nós, gol 1888. Tem 3178, desça para 4.000 pés, ajuste 1016, redução de velocidade para 210 nós. Gente, 1016, descendo para 4.000, reduzindo para 230 nós. 3.172. Tem 3178, redução para 210 nós. Lembra, Oscar Luiz, prossiga até Estela Maris. Prosseguirá para Estela Maris, novembro, Oscar Luiz. Gol 1970, complete sinal, chame torre, 1-1-8, decimal 95. 1-1-8-9-5, 1-1-7-0. Gol 1-8-8-8, desça para 2.000 pés, autorizado sinal ILS-X-Ray, reporte estabilizado. 2.000 X-Ray, reportará estabilizado, gol 1-8-8-8. Tá 3178, desça para 3.000 pés, redução de velocidade para 210 mais. 10.210, já estamos. Salvador, boa noite, tá 3305, quanto possível, Recife 330. A 3305, ciente, aguarde autorização de tráfego. Guarda. Torre Bolo 1-1-7-0, no Índia Serra. Gol 1-1-7-0, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Informação de tráfego para Alfa 28, Alfa, setor sul do aeródromo, 1.000 pés, meia dúzia de milhas, à sua direita. Gente, Gol 1-1-7-0, vai dar. 5972 no solo 52, libere a direita, Eco Fox, Alfa e Kilo Pat 3, posição 6 Romeu. Eco Fox, Pat 3 da posição, posição confirme? 6 Romeu. 6 Romeu, 5972. Gol 1888, complexa final, chame torre 1-1-8, decimal 95. Uma torre 1-1-8-9-5, grato, uma boa noite, bom trabalho, gol 1888. Boa noite, bom pouso. Muito obrigado. Tem 3178, desça para 2.000 pés, autorizado sinal LSX-Ray, reporte estabilizado. 2.000 pés, vai encontrar estabilizado X-Ray 3178. Gol 1970, canceladas as restrições de altitude, desça para 3.000 pés, ajuste 1016. 3.000 pés, 1016, canceladas as restrições em altitude, gol 1970. Três novembro, as polícias prosseguir para interceptar o sinal 35? Ainda não, daria simultâneo com outro Boeing da Gol. Estou com a sequência de aproximações agora para a pista 1-0. Mantenha o farol de Itapuã. Sim, está mantendo o farol de Itapuã, o nome é Brasil. Torre Salvador, muito boa noite. Gol 1-888, estabilizado X-Ray, 1-0. Fumo 888, número 2 na aproximação. Aguarde autorização de pouso, informação de tráfego, Papa Alfa 28 Alfa, mantendo espera à sua direita, aproximadamente 5 para 4 milhas, no farol de Itapuã, litoral sul de Salvador. Gente, tem o mesmo, não se esquece, gol 1888. Gol 1170, no solo 57, livre à direita, Eco Foxtrot, Alfa, mantém posição antes da Juliette, portão 08. Taxa direita, Eco, Foxtrot Alfa e mantendo da Juliette, posição prevista hoje. Para o táxi, o azul 4980, está com 109 a bordo, 3:30, zona bem alterna, Maceió. Quantas horas de autonomia? 3:30. Gente, autorizado o táxi, ponto de espera, pistão a zero. Azul 4980. Livre táxi, ponto de espera, azul 3178, reduza para aproximação, complete a final e chame torre 118-95. 1895, obrigado. Dono 970, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILS-X-Ray, reporte estabilizado. Para 2000 pés, reporte estabilizado, gol na 970. 3178, torre Salvador. Estabilizado, senhor. 3178. Boeing 737 da Gol à sua frente, meia dúzia de milhas. Tráfego adicional, Papa Alfa 28 Alfa, setor sul do aeródromo, mantendo espera sobre o farol de Itapuã, 1.000 pés. Ah, sim, chegou a dar liberação para pouso, tá? 3178. Torre 4980, ponto de espera. Azul 4980, mantém o ponto de espera. Mantém 4980. 305? Chega, senhor. 219 para cota? Não, senhor. Estou. 1219 para cota, é 3305. No solo 00, livre à direita, Eco Foxtrot, Alfa, chama antes da Juliette, seu portão previsto é 06. Eco Foxtrot, Alfa, reportando sua Juliette, previsto 06, gol no 888. O meu November Oscar Whisky, observe o Airbus da TAM à sua frente, mantém a separação visual com o mesmo, reporte final pista 35. Reportará na final da 35 e visual com o gol na final da 1-0. Essa da Juliette é 970. Gol no 170, solo 121-9. Digo, livre ingresso, portão 06. Gol no. Portão 08, gol no 170. Livre ingresso, portão 08. Ok, livre ingresso, portão 08, no 170. Pode pousar o Tandre 978. Fia, motorizado por 250 graus 03, nós. A Romeu November Oscar Whisky, encurte na medida do possível. Encurtando November Oscar Whisky. 1970, reduza para aproximação final, complete semi-torre, 118 decimal 95. 7, reduzindo, 1970, chama agora 8, uma boa noite. Boa noite. 178, no solo 59, libere a direita via Eco Foxtrot, após Alfa, mantém posição antes da Juliette. 20, tá, 3178, Foxtrot Alfa, vai reportar antes da Juliette. Tá, Romeu, November, Oscar Whiskey, autorizado pouso pista 35, vento variável 039. Autorizado pouso pista 35, November, Oscar Whiskey. Azul 4980, autorizado decolar, pista 10, vento variável 03 nós. Livre decolagem 10, azul 4980. Corre, gol 9970, boa noite. Gol 9970, reduza para velocidade de aproximação final. Informação de tráfego. Embraer 190 da Azul, completando o ingresso na pista agora para decolagem. E a pista está molhada. 7, gol 9970. Romeu, November, Oscar Whiskey, no solos 00, libera a pista ao final à esquerda, chame estacionado. Bono 888, tá na Alfa, próxima Juliette. Gente, aguarde para o ingresso. Agora. Bono 888, autorizado ingresso, portão 06. Livre 06 na 888. Bono 970, autorizado pouso, pista 10, 210 graus, 03 nós. Gente, livre pouso, Bono 970. TAM 31978, autorizado ingresso, portão 07. Autorizado Juliette, portão 07, TAM 3178. Azul 4980, decolou 01, chame o controle de Salvador, 120 decimal 8. 208, boa. Voo 1970, grato pela redução de velocidade. Nada. Azul 4980, boa noite, contato radar, qual para o nível de voo 370, sai da PUCA. 370, PUCA, Azul 970, no solo 03, nível à direita, Eco Foxtrot, Alfa, Kilo, posição 2 Lima, parte 3. Guarulhos, 320. Azul 5001, autorizado para Guarulhos, conforme rota do plano de voo, Upper Zulu 10, Tango Bravo Eco, nível 320. Saída, Sanvo 1, Leda após Motiva, controle Salvador, 120.8, transponda 5140. Planejamento correto, chame pronto para acionar. Diga. Por gentileza, poderia nos adiantar a subida para Guarulhos 340? Confirmando o tráfego? É o Rio 5974. Qual a rota, Rio 5974? É a Upper Zulu 10. Provavelmente da Leda, transição ótima. Obrigado. Azul 4980, chame Centro Recife, 125 decimal 45, alterne 126 decimal 85. 12545, 12685, Azul 4980. Salvador, boa noite, está 3305. Onde está a mão? Tanto 3305, autorizado decolar, 230 graus, 03 nós. Decola até 3305. Controle Salvador, boa noite, é o gol 723, passo 240160, formação é alta. Zona 723, boa noite, autorizado direto pelo, lista para 4 mil pés, ajuste na 096. Direto pelo, descendo para 4 mil pés com 1016, o gol 1723. Federal 9973, Torre Salvador. A transmissão está um pouco baixa, 360 para Confins, qual a rota? Gente, aguarde cópia da autorização. Decola os 12, chame o controle 120, decimal 8. 308, só 3305. Sideral 9973, cópia. Autorizado para Confins, conforme rota do plano de voo. Apezulu 10 Pubave, Apezulu 16 Cosmo. Após, segue conforme rota do plano de voo. Nível 360. Após decolar, curva à direita, saída Sanvo 1, Leda, transição ótima. Controle Salvador 120 decimal 8, torre 18 decimal 95, transponda 5151. Planejamento correto, chama o pronto para acionar. Procedimento de acionamento na 3 do 5001. Azul 5001, autorizado, chama o pronto para estar. Depois do 5001. Salvador, Azul 2774. Azul 2774, Torre Salvador. Autorização para Porto Seguro, nível 160. pousado Porto Seguro, conforme rota do plano de voo. Aerovia Whisk 33, Raíra, direto Porto Seguro. Nível 160. Após decolar, curva direita, saída coral 1 no Bravo. Controle 120.8. Torre 118.95, código transponda 0221. É a 0 na 833, decola no 0, direita, coral 1 no Bravo. 208, controle 0221, azul 2774. 9973, foram pushback, isso não é mesmo? Só um instante. Azul 2774. Confirme o final do cotejamento que foi intercortado. Controle 1208 e aciona 0221 no azul 2774. Cotejamento correto, reporte pronto para acionar. Cortar. Federal 9973, autorizado 5 Romeo, parte 3, chama pronto para o táxi. Livre, chama pronto para o táxi. Agora o azul 4959 para pushback, acionamento. Guarda autorização, azul 4959. Vamos aguardar. Tráfego Salvador em envio 5972, sentido Alfa 360 para o Galeão. Rio 5972, aguarde cópia. Aguarde Rio 5972. Xaner 6224, ciente, aguarde cópia. Fora. Táxi 5001, autonomia de 5 horas e 30, temos 103 a bordo, alternando Ribeirão Preto. Autorizado táxi, ponto de espera na 0, azul 5001. É ponto de espera 5001. Rio 5972, copia? Bom dia. Autorizado para o Galeão, conforme rota do plano de voo, nível 360. Após decolar, saída Sanvo 1, Leda, transição Doclo. Controle 120.8, torre 18.95, transponda 5142. Autorizado para ativar a Duna. Autorizado Duna, Goma 723. Obrigado. Responde 5972. Posição aqui, 5 Lima ou 6 Romeu? Ah, posição, 6 Romeu, desculpe, senhor. Gente, aguarde o posicionamento do push back. Gente, 5-9. Tá pronto, 5-0-0-1. Azul 5-0-0-1, autorizado decolar, pista no 0, vento variável e calmo. Fiz decolagem no 1, 5-0-0-1. Oceaner 6224, copia. Copia, 6224. Autorizado para Aracaju, conforme rota do plano de voo, nível 190. Após decolar, curva esquerda, saída Puca, Jamo, após direto Aracaju. Controle 120, decimal 8, torre 18, decimal 95, transponder 0222. Autorizado Aracaju, conforme rota nível 190. Decola curva esquerda, perfil Puca, Jamo, Aracaju. Controle 120, torre 2295, transponder 0222. Oceano 63, decimal. Correto, chamo pronto para acionar. Vamos liderar o 9973 acionado, nós temos 3 a bordo, estamos alternando Guarulhos com 4 e 30 para o táxi. Autorizado táxi via Indy Alpha até o ponto de espera no zero, Sideral 9973. Indy Alpha, ponto de espera. Somente uma correção, somos 02 a bordo, Sideral 9973. 02, ciente. Fala, Charles. Eu. Sim, um abraço. Abraço. Após o Sideral, está liberado para o 4949. Firmo. Ciente, obrigado. Chame para o futar. Azul 4959. Deixa lá. Plano 723. Plano 723, prossiga. Visão no setor, poderia voar na proa da rotatória, completar a base pela esquerda? Plano salada presente, o Plano 723. Afirmativo. Azul 5001, decolou os 21, chame o controle 20, décima 8. 208, 5001, obrigado, boa noite. Boa noite. Correção de 24, mantém as condições visuais na proa da Ceasa. Reporte visual com campo. Já está visual já, vamos 723. Tem, chegou em transferência. Aguardar. 73. Mantém o ponto de espera. Mantém. Suba para o nível de voo 320, após 2.000 pés, autorizado direto Leda. Para o 320, após 2.000, voa Leda 5001. Plano 723, Sumi Torre, 118, decimal 95. 1895, uma boa noite, boa semana. Boa noite. Oi, Salvador. Voo 723. Voo 723. Entendi, já foi coordenado que o plano está modificado. Prossiga sobre regras de voo visual do Ceasa. Base pela esquerda, pista 190. Chame mais próximo. Visual, vai fazer base pela esquerda, chama para mais próximo, 723. Chame. 050, chinelo 602.